Olá, sedentas por polêmicas! Olá, sedentos por polêmicos! Eu sou Otávio Gá, esse aqui é o Super 8 e hoje... Vamos lá, né? Dá continuidade ao nosso rol do desprestígio anual. Já tiramos do caminho os filmes de terror mais mequetrefes do ano e agora é a vez da lista geral, que vai incluir tudo que sobrou de futunzeiro no mundo do cinema em 2019. Então vamos logo ao que interessa e simbora ver quais são os... 8 filmes mais fedidos, lamentáveis, deploráveis que 2019 nos trouxe. A ordem qual é? De ruindade crescente. Ah, tem os filmes marcados como sendo de 2018. É porque tiveram exibições em mostras ou festivais nesse ano, mas no circuito mesmo só chegaram em 2019. Ah, mas eu gostei desse filme que você mencionou aí. Bom pra você, mas essa é uma lista que segue o gosto pessoal dessa pessoinha aqui. Bom, eu acho que deu, né? Então vamos lá começar. John Travoltinha, que caboge você tá fazendo com a sua carreira, meu consagrado? Depois de lançar uma sequência de bombas que ninguém dá a mínima, o astro parece ter chegado ao fundo do poço com The Fanatic, ou O Fanático, um suspense sem suspense escrito e dirigido pelo vocalista do Limp Bizkit. A trama, inspirada nas experiências pessoais deste próprio com um fã de Stalker, é uma espécie de louca obsessão com anemia. Travolta interpreta um caboclo com algum tipo de probleminha e ele é fã de um astro de filmes de ação. Porém, após ser rejeitado pelo ídolo, ele fica obcecado e passa a persegui-lo. Tá bom, a gente até nota uma tremenda entrega do ator ao papel. Ele trabalha a postura corporal do personagem, compõe trejeitos. Mas o problema é que todo esse esforço do ator é desperdiçado em situações absurdas que não convencem de jeito nenhum. Além do mais, cadê a trama? Não tem. Aí fica uma caracterização pesada de alguém com probleminha a troco de nada. E se você parar pra pensar, o roteiro sequer sabe o que quer dizer e tampouco consegue fazer a gente simpatizar por quem quer que seja. A gente sente uma peninha no protagonista, mas ele é perturbado de um nível perigoso. E o atorzão famoso lá é o estereótipo do astro babaca, insensível, narcisista e até assediador. A única personagem que se parece minimamente com um ser humano normal é a amiga do Moose, mas que deixa a gente se perguntando por que essa mina seria amiga dele. E a mina também é narradora do filme, mas pra quê? Não acrescenta em absolutamente nada. E com tudo isso, o filme não apenas trava, como ainda parece dar passo pra trás. E o suspense que era pra dominar a tela simplesmente não acontece. E nisso a gente vai se irritando cada vez mais e mais com as inconsistências, pra trama ainda se concluir de uma forma completamente jogada e insatisfatória. E olha que também teve super-herói passando vergonha esse ano. Fênix Negra? Podia ser, mas não. Eu tô falando do novo Hellboy. Ô desgraça bagunçada que tenta compensar o baixo orçamento e a falta de coesão narrativa com muito sangue e jeitão de descolado. Mas nem os esforços do departamento de arte, nem certos planos longos mais bem elaborados são capazes de sustentar o nosso interesse diante de um roteiro tão abiscoitado. A trama fala de uma bruxa derrotada pelo rei Arthur na Idade Média que foi toda despedaçada. Então ela desperta nos dias de hoje e procura se engraçar com o Hellboy pra selar o seu reinado de trevas. Mas sabe aquele tipo de vilã genérica e caricata que não desperta nenhum senso de ameaça porque a gente simplesmente não consegue acreditar na tamanha patetice? E fica ainda pior com a interpretação canastrona de Mila Jovovich, que dá uma solenidade mais fake que nota de R$3,50. Mas o mais impressionante dessa bagaça de filme é que mesmo com uma premissa tão simples, batida e explicada, a narrativa ainda consegue se embananar numa maçaroca de ideias que não se conectam direito, embaralhando eventos episódicos sem relevância com o arco principal. E tome-lhe flashback, tome-lhe explicação e tome até flashback de explicação. Pô, se vai voltar no tempo, volta para o ponto onde quer mostrar. Mas voltar para mostrar alguém explicando... E a narrativa também sofre de arritmia, hora acelera demais, hora freia demais. As cenas de ação em geral são desbaratadas, com coreografias trôpegas e um descompensamento geográfico que dá dó. Já a montagem é daquelas que não segura o faniquito e sai picotando tudo, até em cenas de meros diálogos. Dá pra destacar positivamente o design de algumas criaturas e a composição do personagem de David Harbour como herói. Mas além de ser prejudicado pela maquiagem pesada que fica caindo na cara dele, espremendo, deixando com a cara assim, isso é muito, muito pouco para um filme que dura 2 horinhas, mas parece que não acaba nunca. Sabe aqueles filmes que a gente até percebe uma certa ambição artística, mas seja por falta de talento, inspiração ou o que quer que seja, não chegam nem perto do que os realizadores idealizaram? É o caso de Crimes Obscuros. Um suspense tão sonolento, mas tão sonolento que até seus realizadores devem ter cochilado e sonhado que estavam fazendo o filme do David Fincher. O protagonista é vivido por ninguém mais, ninguém menos do que Jim Carrey, e isso é a melhor coisa disparada do filme. Ele tá genuinamente ótimo na pele do detetive, provando mais uma vez que sabe ser sim um ótimo ator dramático. Mas nem o talento de Jim Carrey é capaz de sustentar a trama tão arrastada, xoxa e desinteressante. Baseado numa história real, a trama trata da investigação de um assassinato que parece muito com a morte descrita num livro de um escritor polonês, o que, claro, faz o miserável se tornar o principal suspeito. Conforme investiga a vida do escritor e da namorada dele, o detetive se envolve no submundo do sexo e do sadomasoquismo. Se envolve mais ou menos também, porque tem um povo nu lá, umas fuquelices singelas, mas nem se empolgue. É só uma coisinha en passant, como qualquer outra coisa lá, que a investigação também não acontece. É uma coisa que não tem. Foi. E mesmo assim, o detetive fica cada vez mais obcecado pelo caso. E é só ele mesmo, porque a gente do lado de cá tá é pouco se lixando. O filme até tem uma fotografia inspirada, com planos bonitos e bem enquadrados, mas fica difícil se envolver com a atmosfera quando a trama sequer aparece pra dar um olá. As cenas não se conectam umas com as outras e sempre parece que tudo carrega um grande mistério, só que esqueceram de desenvolver o mistério. E quando finalmente o filme chega na revelação final, além da gente não já tá mais nem aí, uau! Que grande revelação! Pra quem for tentar assistir, eu sugiro um energético, um cafezinho, porque se não tomar cuidado, esse filme aí derruba até elefante. Já repararam que todo ano surge uma nova tentativa de franquia baseada em alguma série de livros sobre um futuro pós-apocalipse? E geralmente fica só no primeiro filme mesmo. A distopia tanto faz da vez é Máquinas Mortais. Uma produção de Peter Jackson que custou 100 milhões de dólares e rendeu apenas 80 milhões em todo o mundo. A história? Depois que a Terra foi destruída por alguma grande guerra, as cidades se tornaram móveis e as grandes devoram as pequenas em busca de seus recursos. Neste cenário, uma fora da lei se junta a um mancebo playboyzinho para sobreviver e combater os planos do tio malvadão lá. Talvez o maior problema aqui tenha sido a falta de experiência narrativa do diretor Christian Rivers, um artista de efeitos visuais e storyboards. O sujeito até realmente faz jus às suas especialidades e entrega um visual caprichadíssimo, com cenários e efeitos bem realizados, mas isso não é suficiente para compensar sua total falta de habilidade em contar uma história. Ele não consegue acertar o tom do filme, que é de uma solenidade tão grande que soa cafona e não convence em nenhum instante. Falta humor, falta carisma, falta identidade para os personagens. O diretor parece não saber o que fazer com o elenco e só consegue um resultado uniformemente canastrão. É tanto carão que até parece competição. Vamos ver quem faz mais carão. E nenhum experiente Hugo Weaving se salva perdidinho na intensidade que dá o vilão. Tá certo que o roteiro é extremamente expositivo e boboca também não ajuda e sobrecarrega o filme com discursos rasos e coincidências absurdas. Fora que os personagens parecem pular de lá pra cá sem uma relação causal coesa entre os eventos. Máquinas Mortais é um filme que aposta todas as suas fichas no espetáculo visual, mas esquece de nos envolver com a história que tá contando. Pois eis que apenas um ano depois da bomba nuclear chamada Rota de Fuga 2, que só escapou da nossa lista do ano passado porque foi tão terrível e relevante que eu nem tinha ouvido falar, tá chegando um terceiro capítulo, Rota de Fuga 3, que ninguém pediu e ninguém se importa. E que graças a ele eu tomei conhecimento do segundo e fui lá ver. Pra quê? Sério, é uma das piores coisas que eu já vi um ator de peso fazendo. Não é uma produção B, é uma produção E. É mambembe, furreca, mal feita, sem sentido, é um completo desastre. Pra você ter noção, faz esse terceiro aqui parecer uma obra-prima. E olha que ele já é bem vagabundo por si só. Ok, mas feita a nossa mençãozinha desonrosa, a gente vai ter que se concentrar nesse terceiro, que foi o que foi lançado em 2019. A trama, pelo menos, é mais inteligível do que a do segundo, que se me pedissem pra fazer uma sinopse, eu daria tilt. Pois bem, vamos lá. Nesse novo, Stallone é contratado por um magnata de Hong Kong para resgatar sua filha, que foi sequestrada e enviada para uma prisão por um Zé Oreba vingativo. Devon Sawa, que apareceu lá no Fanático, de novo tá aqui, coitado. Mas pelo menos aqui a vergonha dele é diluída com uma quantidade de personagens tão grande que eu perdi as contas. Calara, porque roteiro Michuruca adora se embananar com subtrama, subarco, sub-enrolations. Então tem um ex-namorado ninja da mulherzinha, um segurança com crise de consciência, porque na cabeça dele ele devia ter morrido para a menina não ser sequestrada, mas no final das contas ele teria morrido. E a menina menina seria sequestrada. As ideias do filme. Como se não fosse suficiente um sequestro, a mulher do Stallone também é sequestrada. O sequestrador também tem uma relação com o Stallone, porque é filho de um ex-sócio dele que quer se vingar. Virou uma malhação essa bexiga, todo mundo se conhece. Agora eu só não entendi por que cacimbas esse filme entrou na franquia, já que não tem plano, não tem rota de fuga. O que tem mesmo é o Stallone invocando o Rambo pela segunda vez no mesmo ano, entra lá, mata meio mundo de gente e arranca a mulherzinha fora. De qualquer jeito, genérico. Tá aí, se fosse chamado de Rambo genérico, seria mais honesto. Até a maquiagem do Stallone é genérica. Usaram uma porcaria qualquer de camelô e deixaram um homem pintado de amarelo. Pra ser justo, tem uma coisinha que presta. Algumas cenas de pancadaria. Mas ainda assim, tem umas coreografias que nó é filmado tão sem capricho que a gente consegue notar os capangas esperando a vez de apanhar. E em terceiro lugar da nossa lista vem uma produção estrelada por dois vencedores do Carecão Desnudo. O que faz a gente se perguntar o que cacildes eles tinham na cabeça quando aceitaram participar dessa jossa sem pena em cabeça? Eu acho que eles só leram metade do roteiro. Porque te confessar que eu até comecei envolvido naquela pendenga do pescador que queria, porque queria pescar um atum fujão. Aí depois eu fiquei curioso quando a mulher chegou toda exageradamente pintosa, querendo que o pescador matasse seu marido, canalha, pra proteger o filho deles. Olha só, tem umas conectividades do passado entre os dois. Tem um suspense interessante nessa bagaça e a gente quer ver qual é que é a boa. E estamos até agora esperando, hein? Porque depois de estabelecer isso, o filme simplesmente... para. Tacaram pedra na catraca desse breguesco que não andava mais nem com dois padres benzeno. E pra piorar, do nada, sem qualquer pista sólida, o roteiro tenta nos tapear com uma reviravolta tirada da cartola pra não dizer do... Eu tive que censurar porque o meu francês não é fluente. Mas é uma pamonhice dessas que não subestimam a inteligência do espectador, não. Não, não. Matriculam a gente no jardim de infância de novo. E desse ponto em diante, acabou o interesse. É frustrante demais perceber que o filme abandona um suspense que nos envolveu pra saber a resolução, aí dá uma de Thiago York, tropeça quase para e se descamba numa presepada fantasiosa que ninguém se importa. Dá até pra reconhecer que existe uma ousadia no roteiro, um esforço pra criar algo diferente. Mas não adianta sair espanando tudo de qualquer jeito. Tem que fazer pelo menos uma biloinha de sentido, gente. Mas do jeito que foi feito, ficou esquisito e as ideias não se comunicam. Ah, tá, claro. E o pior é que mesmo despirocando das ideias, o ritmo não melhora e segue ralentando. Ralentando. Ralentando. E ralentando. Ralentando mais um pouquinho. E ralentando. E de um filme ralenteiro, a gente passa para um filme chato. Chato! Tô falando da nova pérola do diretor, roteirista, produtor e ator cujo trabalho eu tive a bênção de passar 35 carnavais sem conhecer. Tyler Perry, com o seu Um Funeral em Família. Pelo menos é fácil identificar o culpado dessa trozoba cinematográfica que violentou os meus olhos e ouvidos. Essa é a 11ª vez que ele interpreta essa sua personagem mais famosa, a idosa desbocada Medea. Agora, imagina se a moda pega por aqui. A gente ia ter Minha Mãe é uma Peça até 2050. O fiapo de história dá voltas e mais voltas e mais voltas em torno de uma reunião de família que se transforma num funeral depois que um dos parentes... A partir disso, o filme tenta desenvolver uma narrativa que equilibra humor e drama, mas sem fazer a menor noção de como fazer qualquer um dos dois. No lado cômico, as cenas se estendem. De um jeito que até Forrest Gump cansaria. Falta timing, falta limite, falta noção do ridículo. O filme deixa a gente num estado catatônico, pasmo com o que a gente tá vendo. Juro a você, se eu sofresse com paralisia do sono, não ia ter pra ET, nem capeta, nem zumbi. Eu ia alucinar era com a TV em cima de mim assim, passando esse filme. Já o lado dramático, apesar de mais bobo e raso do que novela infantil do SBT, é levado a sério pelo elenco que, ó... Gostei de ver. Merecem até uma estrelinha dourada e pirulito de framboesa. E, gente, eu não sei como esse tal de Tyler Perry consegue produzir tanto. O cara não faz a menor ideia de como lidar com besteiro e drama num filme só, gente. E ele tenta, mas tenta muito. Às vezes o drama tá lá tomando conta da cena e do nada é interrompido por uma patuscada sem nexo. E os personagens? Ai, minha Nossa Senhora da Bicicletinha Quebrada, são todos insuportáveis. E como falam, viu? Vixe, é uma verborragia sem fim, com piadas sem graças que se repetem. Traumático, gente. Traumático. Com certeza, só de lembrar, vou sonhar com essa hoje. E essa bomba só não ficou em primeiro lugar porque no meio do caminho havia... uma sereia? De novo? Bateu uma sensação de déjà vu? Seria coincidência? Armação? Merecimento? Você decide. Fato é que essa versão em live action do camelô de A Pequena Sereia conquistou o nosso primeiríssimo lugar. O intuito era apresentar uma nova vertente da clássica história da sereinha, mas tudo que a gente vê aqui é uma trama fraca, piegas e manca. Como se alguém ligasse, a trama acompanha um jornalistinha sem sal e sua sobrinha que acredita ser uma sereia porque tem problemas respiratórios. É, nem tenta. Vai. Mas ele não acredita nessa chumbiscroidice e acha mesmo que a menina tá perto de tirar uma selfie com São Pedro. Então, quando é convocado para fazer uma reportagem sobre um circo que diz ter uma sereia de verdade e que a água do banho dela cura doença, olha aí de onde a Belle Delphine tirou a ideia. Ele leva a guria porque acreditar ele não acredita, mas vai que, né? Como outros aqui da lista, o que parece ser um padrão, o filme pena pra andar que é um horror. E como se não fosse o bastante, ainda perde o foco constantemente com umas paradas nada a ver. Tá aí. A progressão dessa cacimba é que nem um velho fumante com déficit de atenção e osteoporose. Caminha devagar, cada 3 passos para pra descansar, esquece pra onde tava indo e resolve fazer outra coisa. E nisso, a gente tá lá na frente, já sacou tudo que vai acontecer e tá sentado num banquinho esperando a trama alcançar. E é uma produção tão chimbuiazinha, coitada, que até parece uma pecinha de curso de teatro. O elenco também não ajuda, o mocinho é tão artificial que até parece que foi dublado. E se o mocinho é sensual, o vilão vivido pelo próprio produtor do filme, o que explica ele ter sido escalado, não fica muito atrás com a sua cara de queria estar tirando uma soneca. E o que é aquela trilha sonora que não para nunca? É uma melação sem fim que passa longe de ser fofa, é muito da cafona e constrangedora. Um monte de cena sem importância, só fazendo peso. Cheguei num ponto que eu nem acredito mais que estavam querendo fazer um filme, eu só acho que estavam tentando criar uma nova técnica de tortura mesmo. É, se a gente olhar por essa ótica, até que eles tiveram êxito. Tem outro filme que podia ter entrado aqui? Eu gostaria ainda de fazer uma menção desonrosa a Cópias de Volta à Vida e Domino, que por muito pouco não entraram. E pelo que tá parecendo, Cats tinha um grande potencial pra entrar aqui. Se ele realmente for ruim, aí pode ser que entre na lista do ano que vem. Então, é isso. Ixi, tem que passar no supermercado ainda hoje. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico... Não, isso eu já falei. Muito obrigado, até a próxima e... Tchau.